Eu passo pano pra assaltante, eu passo pano pra bandido. Se teu roubado na net, pra mim você é um fudido. Esse otário for roubado e chamou de viado cheater. Se mano corta pro outro lado, meu pano vai é com glitter. Eu passo pano pra assaltante, eu passo pano pra bandido. Se teu roubado na net, pra mim você é um fudido. Esse otário for roubado e chamou de viado cheater. Se mano corta pro outro lado, meu pano vai é com glitter. Rouba mulher, rouba criança, rouba velho nessa porra. Comeram tati enquanto ela lavava roupa. Piroca no fundo da boca igual uma escova de dente. Lavagem profunda é lavagem inteligente. Eu tô sem tempo pra perrego porque minha cueca tá limpa. Se hoje eu já bati punheta, ainda. Se a mina é idosa, não, não mete a pimba pimba. Boca que sem dente deixa qualquer velha linda. Punheta com a mão esquerda sempre me deixa excitada. Essa mina lambeu meu cu enquanto cheirava o meu sangue. Falou puta que pariu, tua pica é muito torta. Eu falei lambe o cu direito, tu é fresco, língua morta. Esse mano puxa meus dados e viu que eu sou do inferno. Batendo punheta, vendo, procurando Nemo. Eu nunca saio de casa, mas eu sempre tô fudendo. Gozofone estralando e a punheta acontecendo. Eu tô tomando chá de fita pra melhorar minha punheta. Já me masturbei vendo uma foto do Vampeta. Travesti não tem pau, tem buceta evoluída. Seu buraco é de entrada, meu buraco é de saída. Se a mina mandou a teta, a missão tá concluída. Eu nunca fumo prensado, eu cheiro porra diluída. Gozei na mão da pancareca e ela usou como gel. O meu pau é o chequinho, seu cu é o hotel. Passo pano pra assaltante, eu passo pano pra bandido. Se teu roubado na net, pra mim você é um fudido. Se otário for roubado e chamou de viado cheater. Se mano corta pro outro lado, meu pano vai é com glitter. Eu passo pano pra assaltante, eu passo pano pra bandido. Se teu roubado na net, pra mim você é um fudido. Se otário for roubado e chamou de viado cheater. Se mano corta pro outro lado, meu pano vai é com glitter.